Não precisa perguntar, onde vou se tiver dúvida é só telefonar. Mas meu telefone tá fora de cobertura, tô de saco cheio de ouvir essa pergunta. Ei nega, acalma, porque eu sou fiel. Só espera que na volta eu vou te levar ao céu. É só virar as costas, me pergunta, onde tu vai? Espera, já tô indo. Por favor, meu bem, não sai. Pois é, tá difícil até de ir pro futebol. Fica questionando em pleno domingo de sol. Pô, me dá um tempo, mina, eu não quero briga. Vai dar uma volta, um rolê com suas amigas. Tô anojado, bolado, irritado, de tanta intriga. Não posso nem ir no mercado que você já me liga. Até mandei SMS pra te avisar. Então relaxa, fica linda pra hora que eu chegar. Onde é que tu vai? Por que você vai? Quem vai estar lá? Quando vai voltar? Eu fico sem paz. Quando você sai? Onde é que tu vai? Com quem você vai? Quem vai estar lá? Quando vai voltar? Atende o celular, eu te ligar. Eu sou assim, eu faço assim. Explico o motivo da desconfiança em mim. Eu vou pro show, tenho que trampar. Prepara aquela lingerie quando eu chegar. Mas não adianta, ela tá sempre no meu pé. Não adianta nada eu dizer que ela é mina de fé. Fica perguntando onde tu vai, com quem que tu vai, que horas tu volta, baby, eu tô indo, vai. Se eu tô na rua de corre, eu nem atendo. Boto no silencioso e finjo que nem tô vendo. Mas ela ligou a tarde inteira, vou ter que atender pra não dar bobeira. Olha só, vou demorar um pouquinho. O futebol atrasou, vai rolar um pagodinho. Quem tem contigo? Não se preocupa que só tá o meu amigo chata. Fala baixo no telefone, é minha namorada. Onde é que tu vai? Por que você vai? Quem vai estar lá? Quando vai voltar? Eu fico sem paz. Quando você sai? Onde é que tu vai? Com quem você vai? Quem vai estar lá? Quando vai voltar? Atende o celular, eu te ligar. Onde é que tu vai? Por que que tu vai? Tu nunca muda e eu correndo atrás. Que é isso, capaz? Dá um tempo, qual é? Te acalma, dá uma relaxada, mulher. Só quero dar um rolê, não me pergunta por quê. Eu sou sujeito homem, mas aí tu quer saber? Tá sempre me fazendo a mesma pergunta. Onde é que tu vai? Não tem nada demais. Então por que você vai? Não precisa vir atrás, olha, não. Olha, eu vou te ligar, hein. Pode ligar, a bateria sei que vai acabar. Já tô cansado, sempre a mesma história, blá blá blá. Eu puxei a meu pai, sou vaso ruim de quebrar. Namoro é bom, mas não precisa algema. Sou livre pra voar, me entenda. Larga do meu pé, não seja chiclete. Que eu tô indo, esfria a minha cabeça, vou sair sozinho. Onde é que tu vai? Por que você vai? Quem vai estar lá? Quando vai voltar? Eu fico sem paz. Quando você sai? Onde é que tu vai? Com quem você vai? Quem vai estar lá? Quando vai voltar? Atende o celular, eu te ligar.